Entra no ar agora o programa Brasil Camponês. O movimento dos pequenos agricultores celebra seus 20 anos de lutas e conquistas e está construindo seu primeiro congresso nacional, que acontecerá em São Bernardo do Campo, São Paulo, entre os dias 12 a 16 de outubro, com o tema Plano Camponês, Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar. No programa de hoje, vamos falar sobre a Aliança Camponesa e Operária, que está entre os temas centrais de debate do Congresso. E o nosso convidado de hoje é Raul Krauser, do MPA. Raul, por que o Congresso do MPA traz a Aliança Camponesa e Operária como tema central? Veja bem, nós camponeses somos produtores de alimentos e estamos sofrendo na mão das empresas que, por um lado, nos impõe um pacote químico com adubo, com veneno, e, por outro lado, nos explora na comercialização da produção. Na hora que a gente vai vender a nossa produção, nós somos explorados. E, do outro lado, na mesa do consumidor, chega um alimento caro, contaminado, com conservantes, com veneno, com corantes e tudo mais. E o que nós estamos discutindo é que nós temos que alterar essa situação, seja para os camponeses, seja para os consumidores. É alimento de qualidade, vida de qualidade no campo e na cidade. E só a aliança operária e camponesa é que dá conta de resolver isso. E por que a burguesia, os mais ricos, temem tanto esta aliança? Veja, se a gente dá um passo naquilo que dizia anteriormente, do alimento de qualidade, nós estamos falando de enfrentar Bayer, Monsanto, BASF, Cargill, enfrentar essas grandes multinacionais dos insumos químicos, mas também as multinacionais do comércio varejista, como Walmart, Carrefour e outras empresas. Então, é enfrentar eles. Enfrentar eles significa tirar lucro deles. Então, para resolver o nosso problema, a gente tira o lucro deles. E é isso que eles não querem. Daí a resistência e o temor da aliança operária e camponesa. Agradecemos a contribuição. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Na oportunidade, fazemos um convite a você, trabalhador, trabalhadora do campo e da cidade, para que se some à luta em defesa dos alimentos saudáveis e pela qualidade de vida. Fique ligado, pois contamos com sua audiência nos próximos programas. Você acabou de ouvir o programa Brasil Camponês, uma realização do movimento dos pequenos agricultores. Na produção. Unidos na agricultura, para alimentar esta nação.